trabalho. Ah, 3096, posturizado, piscina 0, vento 09 graus, 09. Disposto, 09, 3096. Aí 4-4-0-5, como sempre, repito, proponhecendo 2835, fazendo 1251. Chama 313, acione identificação, autorizada de chegada perto, deixa para o número 2050, hoje chama agora na 2. decolado 50, controle 1218, Goiás. 322, transporte de órgão, solicita, se possível, forçar a saída. Meu nome é 322, foi justamente que já não saiu do seu. 2, só pegar direto para o meu ponto 0.8. Mandar o ponto 0.8, direto para o meu ponto 0.3. Oi? 3, 2, 2, temos que permitir frequência 1, 2, 5, 4, 5, secundária 1, 2, 6, última 8. Para que se dia, a data que eu estou mantendo. só, né, tendo de situação, de disponível 050, vou aqui, tá? A gente está mudando 03. Número na aproximação, com aparência de velocidade e altitude. Até o ICS de carro, número na aproximação, com aparência de altitude, voo e estado. Como é o ICS de carro, para o falante do radar, com pessoas que estão acontecendo? Sol, Med 1, no carro 0050, a gente tem que agora na frente. 0, com qual velocidade indicada? Nossa, quiseram manter a velocidade de próxima bomba, no horário de aproximação. Reduz a velocidade para 240, número 3 na posição. Estelão, a partida presente, você me dá uma base pela direita da 17? Tem. Quando a Catela 229, a atividade da 23 está na base da Catela. Isso. Tomar a base para final, me vai checar, Luiz, tem aqui repórter. Ativado o ajuste da BF. Alfa 2, Alfa 2, Alfa 2, Alfa 2, Alfa 2, Alfa 2, Alfa 2. Para detectar o curso localizador, por respeito a sua Roma 45, a resposta de saída para 2.000 países, ajuste 1.093. Base 7.0, está no localizador, está. A nossa 7.0, boa noite, por obrigado, 0.0, 9.0 graus, 0.8. Veja o posto, a base 7.0. Deixa para 3.006, para ajuste 1.0.1.2. Passa do número 2, na posição de 2.08.2. Desce máximo nível 0.50, para 2.010, 1.0.1.0.1.0.